inspiradora. É a minha de fé, minha preferida. Eu caso com essa mulher e vou para lá em Maldivas. A minha de fé, minha preferida. Eu caso com essa mulher e vou para lá em Maldivas. Ah, aquele mar azul, bebê. Em falar nisso, quero fazer uns três com você. Só imagina, eu por baixo do buzitei. Aquela adrenalina, você toda possuída. Me puxa pela camisa e pede, me bate no divino. Calma que eu não sei lutar, mas eu sou a melhor DJ. Posso tocar a noite inteira e você pode me pedir replay. Se você cansar, eu paro, só pra você descansar. Mas só tem três minutinhos, porque a festa vai continuar. É a minha de fé, minha preferida. Eu caso com essa mulher e vou para lá em Maldivas. Eu por baixo e tu por cima. Aquela adrenalina, você toda possuída. Me puxa pela camisa e pede, me bate no divino. Calma que eu não sei lutar, mas eu sou a melhor DJ. Posso tocar a noite inteira e você pode me pedir replay. Se você cansar, eu paro, só pra você descansar. Mas só tem três minutinhos, porque a festa vai continuar. Minha preferida, eu caso com essa mulher e vou para lá em Maldivas. A minha de fé, minha preferida, eu caso com essa mulher e vou para lá em Maldivas. Mais tarde tô chegando aí com ela. Uma salva de palmas pra minha musa inspiradora, gente. Contar pra vocês a história dessa música. A gente tava na nossa lua de mel, gostosa, em Maldivas. Daí eu olhei aquele mar azul bebê lindo. Olhei pra essa mulher que ela é um monumento, né, gente? É um monumento. Eu falei, eu preciso escrever uma música, eu preciso registrar esse momento. Daí eu sentei na beira do mar com o violão e ficou mais ou menos assim, ó. É a minha de fé. E aí? Minha preferida, eu caso com essa mulher e vou para lá em Maldivas. A minha de fé, minha preferida, eu caso com essa mulher e vou para lá em Maldivas. Ah, aquele mar azul, bebê. Nem fala nisso, quero fazer uns três com você. Só imagina, eu por baixo do pulso. Aquela adrenalina, você toda possuída. Me puxar pela camisa e pede, calma que eu não sei lutar, mas eu sou a merda. Posso tocar a noite inteira e você pode me pedir replay. Se você cansar, eu paro, só pra você descansar. Mas só tem três minutinhos, porque a festa vai continuar. Minha preferida, eu caso com essa mulher e vou para lá em Maldivas. A minha de fé, minha preferida, eu caso com essa mulher e vou parar lá em Maldivas.